Eu não nasci para sofrer, eu já sofri para nascer, sou tiro pela culatra. Caí aqui, vivi aqui, nunca vi terra mais ingrata. Não sei se eu queria nascer, eu não queria sofrer, nem tive escolha na data. Não podia ver onde meu ser ia parar, parei aqui só para ter que pagar. Will Cafuso é brasileiro, até breve.